Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós colocamos aí na parte do seminário, à disposição de vocês, o texto integral das Meditações de Filosofia Primeira, do René Descartes, que eu vou pedir que vocês leiam inteirinho. Não agora, evidentemente, né? Mas como nós devemos continuar nesse assunto cartesiano por mais algumas semanas, eu sugiro que leiam o texto inteiro. Algumas partes, pelo menos, nós vamos ler aqui em aula, analisando. Eu queria deixar claro que todo esse estudo que eu fiz sobre Descartes não visa de maneira alguma a discutir a filosofia de René Descartes. Eu estou apenas analisando as Meditações de Filosofia Primeira como autobiografia. Ou seja, o objetivo é analisar como René Descartes se percebia a si mesmo e, através disso, delimitar, na medida do possível, aquilo que nós poderíamos chamar o seu horizonte de consciência, quer dizer, até onde ele enxergava, a partir de que ponto as coisas se tornavam para ele, entendeu? Um mistério, inclusive no concernente à sua própria dimensão interior, ou seja, em que medida ele se conhecia, né? Em que medida este homem que colocou o eu no centro da filosofia europeia conhecia esse eu, ou estava radicalmente enganado a respeito. Claro que aí entra também onde uma parte de falsificação proposital. Não podemos excluir esta hipótese. Mas tudo o que me interessou desde o início nas Meditações de Filosofia Primeira foi exatamente o livro como autobiografia. Eu vou ler aqui para vocês um outro pedaço da introdução que eu fiz ao livro do René Descartes, sobre o René Descartes. Eu não coloquei isto na parte do seminário porque ainda é um rascunho, isso ainda vai ser muito modificado, muito acrescentado. E depois vamos passar uma leitura de partes das meditações. Como René Descartes expõe o núcleo das suas concepções filosóficas sob a forma de uma narrativa autobiográfica, julguei que, ao falar dele, seria vantajoso seguir-lhe o exemplo, apresentando aqui, em vez de um estudo formal, a recordação sumária e franca de experiências que tive na leitura de alguns de seus escritos principais. Esses escritos foram As Regras para a Direção do Espírito, O Discurso do Método, As Meditações de Filosofia Primeira, seguidas das Objeções e Respostas, O Tratado das Paixões e partes do Tratado do Mundo. Confesso que fora disso não li mais nenhuma linha de autoria do filósofo, embora tenha lido uma boa quantidade de excelentes livros a seu respeito, como os de Marcel Guéroult, Alain, Henri Guyer, Jean-Luc Marion, Maxime Leroy, Richard Watson, Lívio Teixeira, Ferdinand Alquier, John R. Cole, Geneviève Rhodes-Lewis, Daniel Rosenfield, Jorge Secada, Antônio Negri, Benjamin Garcia Hernandes e não sei mais quantos. Meu conhecimento das partes da filosofia de Descartes que se espalham pela sua imensa e importantíssima correspondência, bem como pelos seus escritos de matemática e ciências naturais, é, portanto, todo de segunda mão, ainda que de boas mãos. E de tudo quanto li de Descartes, nada me impressionou tanto quanto as Meditações, sem dúvida a sua obra maior. Foi dela que surgiram, no essencial, as experiências a que aqui me refiro. À leitura dos demais, só recorri para me certificar de que havia compreendido o espírito das Meditações. Não tenho, por isso, a mais mínima presunção de expor aqui o conjunto do sistema cartesiano, nem de revelar suas estruturas essenciais, nem muito menos de apreciar com justeza a herança que deixou na história. Tudo o que desejo é expor com sinceridade as reações que as palavras do filósofo despertaram na alma de um leitor. Essas reações são estritamente pontuais e limitadas. Não se referem ao sistema tomado na sua totalidade, mas somente a determinadas partes e aspectos que me chamaram a atenção durante a leitura e que continuaram atiçando a minha curiosidade ao longo dos anos. Às vezes, mais que curiosidade, inquietação e angústia. O estudo que publiquei recentemente sobre Maquiavel reconstituía a sequência de visões diferentes que o pensamento do secretário florentino havia despertado em seus intérpretes ao longo do tempo. O título do presente livro, Visões de Descartes, pode sugerir algo de semelhante, mas é impressão enganosa. As obras dos diversos e ilustres intérpretes do cartesianismo só são mencionadas aqui de raspão, se tanto. Só dois tipos de visões de Descartes me interessam neste relato: as visões que ele teve e as que eu tive dele. Estas últimas, não obstante a índole pessoal da narrativa, não são, é claro, um desenho arbitrário que ouse reconstruir as opiniões do filósofo segundo uma hierarquia de interesses que é minha, não dele. Aqueles aspectos de parte e partes que destaquei são geralmente reconhecidos como importantes e decisivos pelos mais abalizados intérpretes de Descartes, e por isso tenho a certeza de que o movimento do meu foco de atenção, se não cobriu o território inteiro da matéria, nem pode se gabar de ter descoberto a quintessência do cartesianismo, também não se desviou para nada de marginal e irrelevante. Onde nossas perguntas diferem, deixo isso muito claro, sem aceitar passivamente o modo como ele as formulou, nem impor o meu como se fosse o dele. Não sei em que medida minhas observações podem ou não podem concorrer para uma reinterpretação da filosofia de Descartes. Não sei e, para ser franco, nem me interessa saber. Com exceção do tempo que consagrei a Aristóteles para fins de educação e treinamento, nunca estudei uma filosofia para conhecer essa filosofia como tal, mas sim para conhecer, através dela, algo da realidade, do destino, da vida. Dito de outro modo, nunca tomei filosofia nenhuma como objeto de estudo, mas sempre como instrumento, mais ou menos ocasional, que me ajudasse a enxergar melhor o verdadeiro objeto das minhas preocupações. Segui nisso a lição de Alain, aprendida por sua vez do próprio Descartes, segundo a qual cada um deve filosofar não para fazer avançar uma disciplina acadêmica, mas pour son propre salut, para sua própria salvação. A recusa geral dessa lição, nos dias que correm, dá uma boa medida do estado de corrupção mental em que o nosso país afundou. No Brasil, por influência da geração de predadores, a que me referi num artigo recente, só é considerado filósofo quem se atenha aos fins, temas e métodos convencionais do ensino acadêmico, ou quem, afastando-se deles porventura, o faça no intuito de transformar o mundo, num sentido que tem de ser, é claro, o desejado pelos professores. Aqueles que filosofam como Alain, como Sócrates, como Agostinho, ou mais ainda como Descartes, são rejeitados para as trevas exteriores do beletrismo, do amadorismo ou do ensaísmo, ainda que revelem, como era o caso do saudoso Mário Ferreira dos Santos, não pretendo que seja o meu, um domínio das disciplinas acadêmicas muito superior e mais rigoroso que o dos seus concorrentes profissionais. Nesse quadro paradoxal, os filósofos de verdade, um Miguel Reale, um Wilhelm Flusser e os dois Ferreiras, Mário e Vicente, são oficialmente não filósofos, e por sua vez os não filósofos, os meros professores de filosofia, são chamados de filósofos, precisamente porque não tem filosofia nenhuma, e sim, em vez disso, a licença estatal para ensiná-la. A comicidade desse estado de coisas não escapou a alguns visitantes estrangeiros, Enzo Patti e Luigi Bagolini, entre outros, como não escapará a ninguém que medite a advertência de Nicolas Gomes Dávila, aspas, quanto maior seja a importância de uma atividade intelectual, mais ridícula é a pretensão de avalizar a competência de quem a exerce. Um diploma de dentista é respeitável, mas um de filósofo é grotesco. Este livro arrisca-se, portanto, a ser expelido do campo da filosofia brasileira, precisamente por não ser mero trabalho escolar e sim uma obra de filosofia stricto sensu, que, se assume como ponto de partida a obra de um filósofo ilustre, não a toma como objeto de estudo, e sim como ocasião e estímulo para descobrir algo que não está nela nem poderia estar. Como eu ia dizendo, o interesse que me moveu a ler Descartes não foi o desejo de conhecer a filosofia de Descartes, mas sim de obter dela alguma ajuda para enfrentar três problemas que me pareciam importantes e que, em parte, mas só em parte, coincidiam com aqueles que ele suscitava. Qual o caminho que leva ao conhecimento certo, adequado à ordem da realidade? quais as certezas fundamentais, supondo-se que existam e sejam mais de uma, das quais todas as outras dependem? Qual o critério da verdade e do erro? Dessas três perguntas, como vim a reconhecer depois, só a primeira tinha na minha mente um sentido parecido ao que tinha para Descartes. Na segunda, nunca esperei, como ele, que as certezas derivadas e secundárias tivessem com as fundamentais a relação simples que, na ordem dedutiva, as consequências têm com as premissas. De maneira inicialmente espontânea e nebulosa, que pouco a pouco foi depois se precisando, o que eu entendia como certezas fundamentais não eram proposições universais certas das quais tudo mais pudesse ser deduzido. Eram apenas princípios ordenadores que dessem sentido ao conjunto da experiência acessível, acessível a mim, é claro, ainda que não podendo, ou nem sempre podendo, fundamentar cada parte logicamente como Descartes esperava que os seus princípios fizessem. Quanto ao critério da verdade e do erro, que Descartes acreditou encontrar nas ideias claras e distintas, e na certeza que o eu pensante tem de si mesmo, foi um problema que desde o início me pareceu infinitamente mais complicado e temível. Desde logo, eu estava advertido pelos versos de Antônio Machado que aqui coloquei em epígrafe. Os versos são os seguintes: "En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad." Aos 15 anos de idade, acreditei ter descoberto a lei dos três estados, que brilhava ante meus olhos com clareza meridiana. Poucos meses depois, fiquei sabendo que era de Comte e estava errada. A mais clara e distinta das ideias, mesmo quando verdadeira, pode ser apenas uma verdade lógico-formal, desligada de todo fato determinado, portanto apenas uma verdade possível, hipotética, como todas as verdades da lógica. Digo, por exemplo, que todos os tiranos que não foram maus foram bons ou neutros de algum modo. É uma verdade lógica indiscutível, de vez que entre o bom, o mal e as várias gradações possíveis do mezzo a mezzo, não há outra alternativa. Tanto mais indiscutível, porque o conceito de tirania pode ser obtido sem referência a valores morais. Mas, quando vasculho a história em busca de algum tirano que não tenha sido mal, ou pelo menos mais mal do que bom, não encontro nenhum. Aquela proposição, portanto, só é verdadeira no terreno puramente lógico. Mas a lógica só investiga relações entre proposições, não entre estas e a realidade. A não ser que você reduza a realidade a um conceito lógico, mas nesse caso ela já não será realidade, e sim apenas um conceito. Em segundo lugar, Descartes, que professava colocar tudo em dúvida, jamais mostrou duvidar por um só instante do seu desejo sincero e honesto de descobrir a verdade. Ele proclama esse desejo com uma certeza absoluta e faz dele professadamente o objetivo da sua vida. Em que medida poderia eu fazer o mesmo? Que garantias tinha eu de que queria a verdade e não somente alguma ilusão lisonjeira, clara e distinta? O critério da verdade e do erro, que para Descartes se resumia num simples método lógico de investigação, tinha para mim, antes disso, uma dimensão psicológica e moral aterradora. Se logicamente a verdade é apenas o oposto do erro, da falsidade, e tudo pode se resolver com tabelas de proposições verdadeiras e falsas, na alma humana ela tem um inimigo mais poderoso, carregado de uma energia que a impassividade fria e cristalina da lógica desconhece: a mentira. Pior que todas, a mentira interior, a camuflagem que estendemos sobre aquilo que sabemos para negá-lo ou para fazê-lo parecer outra coisa. Isto não é um obstáculo sobre o qual se possa saltar tranquilamente, presumindo que tudo o que se interpõe entre nós e a verdade seja uma dificuldade de método. Notem que Descartes, no texto das Meditações, ele se precavê muito cuidadosamente contra o erro, contra a possibilidade do erro, mas não da mentira. Ou seja, o aspecto moral da busca da verdade fica neutralizado. Em todo caso, vamos dizer, o eu investigador Descartes pode ser vítima do erro, mas não pode ser autor de uma mentira. Quer dizer, ele pode cair na falsidade, mas ele mesmo não falsifica nada. Descartes, aparentando ousadia, chega a levantar a hipótese do engano universal. Mas, nesse cenário, ele desempenha apenas o papel da vítima inocente, ludibriada pela força superior do gênio mau. Quando cheguei a essa parte das meditações, a coisa me pareceu de uma ingenuidade surpreendente, até mesmo com uma ponta de vaidade psicótica. Por mais que tentasse me achar lindo, eu não conseguia me imaginar como uma ilha de sinceridade cercada de mentira e fingimento por todos os lados. Bem ao contrário, eu me conhecia como autor de mentiras interiores bem cabeludas, às vezes escondendo-me de mim mesmo como um rato na toca. Ninguém nasce depois de Freud e Nietzsche impunemente. Para me enxergar como pura vítima de um gênio mau, eu teria de fazer abstração de um fato inegável, o fato de que muitas vezes eu mesmo tinha sido meu próprio gênio mau, ludibriando-me a mim mesmo com uma persistência e uma inventividade admiráveis. A hipótese de que tudo no mundo fosse uma encenação, um teatro macabro concebido para me enganar, colocava-me automaticamente fora e acima do cenário falsificado, na condição não só de vítima, mas de testemunha acusadora do engodo universal. Mas como poderia eu me colocar nessa posição, desempenhar esse papel, sem no mesmo ato me instaurar a mim mesmo como o único ponto de veracidade brilhando solitário no oceano infinito e tenebroso dos enganos? Com toda a evidência, a proclamação do cogito, a afirmação do eu pensante como o fundamento único do conhecimento da verdade, já estava dada como premissa oculta na hipótese do gênio mau, que sem ela não poderia ser nem mesmo formulado. Ou seja, para que eu me concebesse como vítima de um engano universal, quer dizer, um gênio mau que criou todo o universo, um cenário de falsidades, para me enganar, seria preciso que eu próprio estivesse fora da esfera das falsidades. E se eu próprio estou fora da esfera das falsidades, e se eu estou em condições de julgar a falsidade universal, de julgar a hipótese da falsidade universal, então eu já estou colocado automaticamente fora e acima da trama macabra, ou seja, eu não tenho culpa de nada, não fui eu, fui o gênio mau. Então, na hora que ele faz isso, a tese do cogito já está dada. Quer dizer, o cogito ergo sum, quer dizer, o eu, a consciência que o eu tem de si mesmo, como critério absoluto da verdade, já está presumida na própria hipótese do gênio mau. Quer dizer, não é uma descoberta que ele fez ao longo do caminho, é uma coisa que já estava dada desde o início. Mas, espere um pouco. Mais tarde, não será precisamente da certeza do cogito que Descartes vai obter a refutação do império do gênio mau? Quer dizer, da certeza do eu, ele parte para a afirmação, né, da bondade de Deus e, portanto, para a impugnação da hipótese do gênio mau. Como pode a premissa que fundamenta uma hipótese ser o fundamento da sua refutação? A experiência de qualquer pessoa adulta que se conheça um pouco mostra que não existem limites precisos entre a autonomia interior da consciência individual e a ação do gênio mau. Elas se mesclam e se confundem o tempo todo. A fé ingênua, autêntica ou fingida, que Descartes deposita na sinceridade da sua busca da verdade, separa em compartimentos estanques o eu pensante e o gênio mau. Ou seja, na medida que separa o eu do universo, separa também do gênio mau que criou esse universo. Lançando unilateralmente sobre este, o gênio mau, as culpas que ele compartilha com aquele, e já fundando como premissa certa e inabalável, muito antes da afirmação explícita do cogito ergo sum, o eu como morada única da verdade universal, restando-lhe apenas, para a consumação desse destino excelso, encontrar as regras do método apropriado. Ou seja, a solução já está dada em princípio, só falta, então, vamos dizer, organizar o método. São essas coisas que me fizeram duvidar da autenticidade da autobiografia. Falo, não, isso aqui não é uma autobiografia fingida. Por quê? Se ele está fazendo um raciocínio no qual, ao levantar a hipótese, ele já coloca ali embutida a premissa que ele vai desenvolver depois, então isto é obviamente vamos dizer, um artifício retórico, um modo de argumentação, né, disfarçado em autobiografia. Todo o universo de dúvidas que Descartes dizia atormentá-lo permanecia exterior ao seu eu pensante, não o comprometia em absolutamente nada e, por isso, podia ser facilmente neutralizado por um método. E este, por sua vez, não fazia senão reafirmar retroativamente a premissa da incorruptibilidade do eu pensante postulada às ocultas desde o início. Conhecendo-me como me conhecia, eu não podia embarcar nesse jogo. O método que eu precisava não era aquela máquina bem azeitada que um eu soberano manejava com a segurança e a desenvoltura de quem já se sabe detentor da verdade fundamental. Ao contrário, o que eu precisava não era realmente um método, era uma luta incessante contra a mentira interior que, com ou sem a ajuda de um gênio mau, fazia de mim um inimigo da verdade no instante mesmo em que eu proclamava buscá-la, ao ponto de me fazer suspeitar, nos piores momentos, que eu próprio era o gênio mau empenhado em tudo falsificar. Haveria um método que me garantisse para sempre contra mim mesmo? Para isso, seria preciso que eu me congelasse num circuito repetitivo, acionando sempre os mesmos botões do método para neutralizar sempre as mesmas mentiras. Ou seja, para eu ter uma garantia definitiva contra mim mesmo, precisaria que eu conhecesse todo o meu circuito, tá certo? E já tivesse para cada possibilidade de mentira, né, o mecanismo neutralizador fácil de acionar. Mas já confessei que minhas mentiras interiores, como a de todo mundo, eram inventivas, autorrenováveis sob formas diversas e pretextos imprevisíveis. O mais incômodo de tudo era que Descartes julgava poder se precaver contra o engano mediante o expediente de colocar tudo em dúvida até ter provas racionalmente inabaláveis. Mas como poderia a dúvida defender-me contra o auto-engano se uma das minhas modalidades prediletas de auto-engano, como aliás acontece com todo mundo, consistia precisamente em diluir numa turva poção de dúvidas aquilo que eu sabia perfeitamente bem? Ou seja, quer dizer, a dúvida como um mecanismo neutralizador da verdade conhecida, quer dizer, é um dos processos de racionalização que qualquer psicanalista com uma semana de prática sabe reconhecer. Quer dizer, o indivíduo está vendo uma verdade, mas ele não quer, tá certo? Então, ele lança perguntas e dúvidas, e essas dúvidas podem ser em número ilimitado. Na medida em que você, vamos dizer, reafirma a verdade para o cidadão, né, ele pode colocar uma nova pergunta, e outra, e outra, e outra, e outra, e nunca se persuadir. Esse é um mecanismo bastante conhecido. Ou seja, a dúvida não é um modo eficaz de se precaver contra o erro. João Calvino, que era um sujeito execrável, os protestantes que me perdoem, mas um fino psicólogo, definiu a consciência como aquilo que, dentro de nós, inibe a tentação de negar o que sabemos. O que eu precisava não era um método lógico que permitisse ao meu eu pensante impugnar umas proposições e provar outras, mas sim algo, uma força, um elemento, um impulso, um X, enfim, que impedisse o meu eu pensante de sufocar a voz da minha consciência. O que eu precisava era o contrário do que Descartes buscava. Não um método pelo qual o meu eu pensante afirmasse a sua soberania, mas uma disciplina ativa que o subjugasse às exigências da minha consciência. Essa consciência, por sua vez, não era um ponto luminoso fixo e estável, mas uma vaga luminosidade trêmula e intermitente que só brilhava nos instantes fugazes em que obtinha alguma vitória temporária e incerta sobre as trevas revoltas que a cercavam, ora impetuosas e atemorizantes, ora entorpecentes e sedutoras. Somadas e articuladas, a consciência e as trevas constituíam a minha alma ou pessoa, e nesse conjunto, o eu pensante não era senão um instrumento auxiliar da consciência, mas um auxiliar inconstante e rebelde, traiçoeiro no mais alto grau, que volta e meia proclamava sua independência e se voltava contra a proprietária, adornando a mentira com as pompas da certeza racional ou camuflando-a sob o prestígio intelectual da dúvida cartesiana. Das paixões da alma, que segundo Descartes cabe ao eu pensante esclarecer e domar, nenhuma era mais poderosa e ameaçadora do que o próprio eu pensante. Que arrebatamento lúbrico, que acesso de temor, que ciúme doido, que explosão de cólera se comparam em sua força destrutiva ao impulso raciocinante quando destravado de freios morais, quando livre de obstáculos sentimentais como a piedade, o medo de desagradar a Deus, a humildade, o amor ao próximo, isto para não mencionar a simples modéstia e um pouco de senso estético. Em poucos meses, o culto da razão na França matou 10 vezes mais gente do que a Inquisição Espanhola matara em 4 séculos. As ideologias mortíferas que fizeram do genocídio a prática habitual de muitos governos conquistaram os povos na base do apelo emocional, é certo, mas não puderam fazê-lo antes de ganhar a adesão de hordas inteiras de intelectuais de primeiro plano, graças ao prestígio científico das noções em que se baseavam. É fácil, mas inútil, alegar que se tratava de pseudociência e não de ciência. Mesmo supondo que a distinção entre as duas seja, em todos os casos, coisa simples e improblemática, que não é de maneira alguma, o fascínio da pseudociência vem da mesma fonte que o da ciência genuína. Tanto uma quanto a outra não apelam fundamentalmente a nenhuma das paixões grosseiras da alma humana, como o desejo sexual, a cobiça de dinheiro, mas a ambição cognoscitiva do eu pensante, o impulso de conhecer a verdade e, através dela, controlar, se não o universo físico inteiro, ao menos as massas de ingênuos que vivem na ilusão. O dito de Francis Bacon, saber é poder, tornou-se a máxima inaugural da moderna civilização científica. E o próprio Descartes não enxerga outra virtude maior na sua filosofia do que a sua capacidade de dar aos homens o poder de controlar a natureza. Entre os personagens de Dostoiévski, os loucos mais perigosos não exteriorizam a sua loucura em explosões emocionais, mas em discursos filosóficos. Albert Camus distinguia entre os crimes de paixão e os crimes de lógica. E quem negaria que estes, mais que aqueles, espalham violência e crueldade no mundo em doses insuportáveis? Acabo de assistir um documentário sobre isso, chamado Innocence Betrayed. Que dá uma ideia de até que ponto teorias, doutrinas, aparentemente racionais, podem ser muito mais perigosas do que todas as paixões humanas. Na peça de Eugênio Corti, Processo e Morte de Stalin, o ditador soviético, respondendo aos companheiros que lhe imputavam uma lista enorme de crimes hediondos, demonstra calmamente, metodicamente, que tudo o que fez fora a aplicação lógica e racional dos princípios do marxismo-leninismo. E não vejo meio de contestar a advertência de Viktor Frankl. Aspas. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos niilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem uns quantos mais povos inferiores. Isto tudo não é senão raciocínio lógico e consequente. Não, o eu pensante não é definitivamente a sede da consciência no sentido que Calvino dá ao termo. Como é precisamente a relação entre esses dois domínios, consciência e o eu, tal como aparece nas meditações de Descartes? E daí eu entro com aquele negócio da psicologia da dúvida, que aqui provavelmente vocês já conhecem. Eu sugiro que nós passemos agora a leitura de pelo menos algumas partes das meditações de Descartes, mas você tem que ler inteirinha até o fim, né? e nós não vamos parar enquanto não tivermos comentado até o fim. Sempre lembrando que o nosso objetivo não é discutir as teses de Descartes. Não é isso que eu estou fazendo. Mesmo quando parece que eu estou fazendo isso, a ideia não é esta. A ideia é tentar delimitar o horizonte de consciência do cidadão. E nós sabemos que o horizonte... Peraí, houve algum problema aí técnico. E nós sabemos que o horizonte de consciência encontrou o seu limite, encontrou um obstáculo, encontrou um muro de opacidade, nos instantes, por exemplo, em que um filósofo treinado e hábil, como René Descartes, entra numa autocontradição demasiado flagrante. Então, é impossível que, mesmo que ele quisesse impor alguma tese contraditória, ele não fosse, pelo menos, capaz de camuflá-la. Mas quando a coisa é demasiado óbvia, então significa que o indivíduo realmente não estava enxergando alguma coisa. E, no caso, como ele está falando de si mesmo, ele está narrando uma experiência interior que teve, então não se trata de um erro filosófico, de um erro lógico, mas se trata de uma falha de autopercepção. Tá certo? E, evidentemente, no julgamento de uma autobiografia, a dose, vamos dizer, de transparência que o indivíduo tem a si mesmo é um elemento fundamental. Tá certo? Quer dizer, se ele tropeça em zonas de opacidade, então a autobiografia fica falhada, né? Ela deixa de valer como testemunho. E mais tarde pode-se levantar a pergunta, quer dizer, se o testemunho que René Descartes dá sobre as suas experiências interiores é falso ou falhado, em que medida isso prejudica o conjunto da filosofia que ele quer expor? Mas essa é uma pergunta que eu não farei. Certo? Eu esgoto meu serviço no exame da autobiografia. Então vamos lá. Essa versão que eu dei para vocês é a tradução do Jacó Ginzburg e Bento Prado Jr. Infelizmente eu não tenho esse livro aqui, eu não tenho esse livro em português aqui. Eu copiei do Forshare, né? E lá eles não colocaram a folha de rosto, mas pela aparência gráfica eu reconheci imediatamente essa. E pelo teor das notas que o sujeito coloca aqui, que o tradutor coloca, eu reconheci imediatamente que era a antiga edição feita pela Difusão Europeia do livro, que depois foi publicada pela Abril Cultural, sem data de publicação. Então vocês podem fazer uma fichinha aí, tradução, Jacó Ginzburg e Bento Prado Júnior, na São Paulo, Abril Cultural, sem data, quer dizer, S/D. Então, vamos ler aqui. Primeira meditação. Das coisas que se podem colocar em dúvida. Há já algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Note bem que ele só se refere, né, a falsidades recebidas, não criadas por ele próprio. Ou seja, aí ele está lidando apenas com o horizonte do erro intelectual, não o da mentira e o da falsidade íntima. Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela na qual eu estivesse mais apto para executá-la, o que me fez diferi-la por tão longo tempo que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Parágrafo 2. Aqui eles puseram uma numeração de parágrafos que não existe, né? Não existe nem no texto francês, nem no original latino. Esses aqui são os volumes respectivos das obras completas de Descartes, foi na famosa edição feita por Charles Adam e Paul Tannery, no começo do século XX, que foi recentemente republicada quando do centenário de, né, quarto centenário de Descartes. Mas eu vou aproveitar essa numeração que eles fizeram, que para nós é útil para fins de comentário, que depois eu vou passar para vocês as notinhas que eu fui tomando aqui. Então, parágrafo 2. Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo, menos cuidadosamente, impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu encontrar nelas bastará para me levar a rejeitar todas. E para isso não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Mas visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Ou seja, aqui há um pressuposto de que, vamos dizer, a visão do mundo que ele tinha antes estava organizada como se fosse um sistema dedutivo, ou seja, com princípios fundamentais dos quais todo o resto, né, se seguia dedutivamente, se seguia por dedução. E esta já é uma primeira verdade que ele dá por assentada, sem duvidar dela. Então, para mim, ao ler isto, foi uma das primeiras perguntas que me ocorreram. O que que me garante que as minhas opiniões são um sistema e não um caos? Quer dizer, para isso seria preciso que eu primeiro expusesse extensivamente essas opiniões, tá certo? E as organizasse dedutivamente. Aí eu podia ter certeza de que, derrubando os princípios, o resto cairia. Mas se se trata de ideias inconexas, então você pode derrubar os princípios, que as ideias soltas continuam válidas do mesmo modo. Ou seja, quer dizer, o radicalismo da dúvida que Descartes lança suas opiniões, né, já não é tão radical assim. É certo? Quer dizer, porque aqui veja o tamanho desse pressuposto. Quer dizer, o pressuposto de que as ideias antigas formavam um sistema. Digo, como é que você sabe? É certo? Você as expôs. É certo? Quer dizer, você não tem opiniões soltas sobre isto e sobre aquilo. A sua mente não é um caos, uma anarquia como a de todos nós. A sua mente é um negócio maravilhosamente organizado, de maneira que você só erra em obediência a princípios fundamentais. Tudo o que recebi até presentemente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, eu já comentei na outra vez os argumentos céticos contra o conhecimento pelos sentidos. E é evidentemente a esses argumentos que ele está se reportando. Ele naturalmente leu os escritos da antiga escola pirrônica e ele os está subscrevendo. Quer dizer, os sentidos me enganaram algumas vezes. Hein? Então, o que seria, mesmo a um primeiro exame, mais duvidoso? Os sentidos, tá certo? Que, se me enganaram algumas vezes, não costumo me enganar o tempo todo, senão eu estaria em perpétuo risco de vida, ou, ao contrário, a ideia de que as minhas ideias, mesmo erradas, formam um sistema lógico? Me parece que esta última é muito mais duvidosa do que os sentidos. É certo? Então, isso significa que Descartes, ao encaminhar, vamos dizer, o seu procedimento da dúvida, ele está seguindo mais um estereótipo herdado da escola pirrônica do que um exame efetivo da sua experiência. Não é isso? Quer dizer, qualquer pessoa, acho que qualquer um de vocês, pode confirmar a um primeiro exame que o conjunto das suas ideias não forma de maneira alguma um sistema. Mas são... Algumas coisas podem estar conectadas entre si por elos lógicos ou analógicos, mas tem coisas que são completamente desligadas de um centro orientador e muito mais ainda de alguma premissa fundante. O simples fato de que, coisa fácil de você verificar experimentalmente, de que você nem sempre é capaz de justificar as suas ideias, mostra que você não conhece as premissas em que elas se fundam. E se você não conhece as premissas, você não sabe de onde suas ideias saíram. E se você não sabe de onde elas saíram, como é que você pode garantir que elas têm uma relação lógica com alguma premissa na qual você também acredita? Então, o fato, vamos dizer, experimento, fato empírico da incoerência das nossas ideias passa aqui direto. Não é isso? Então, o que significa que o desejo de dar uma ordem lógica à narrativa predominou sobre o exame dos fatos da vida interior. Tá certo? Então, aqui já nesta primeira página, a luta entre o gênero autobiográfico e o gênero expositivo começa. Né? Quer dizer, não está fazendo uma autobiografia para depois puxar dela uma exposição. Tá certo? Mas o desejo de narrar e o desejo de provar já vem aí mesclado. Ora, provar é um procedimento retórico, dialético, lógico. Não é um procedimento narrativo. Né? Então, esta confusão caracteriza essa narrativa inteira. Ele passa da clave narrativa para a clave expositiva. Ele, às vezes, finge que está narrando, mas ele está, na verdade, tentando provar algo. Tá certo? Você vê que esta confusão, ela não está só na cabeça dele. Ela é uma coisa que, de certo modo, se incorporou ao pensamento ocidental, ao ponto de que pensadores que não têm nada a ver com René Descartes, que são até professadamente anticartesianos no século XX, cometem ainda essa confusão. Por exemplo, toda essa escola do Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend e Karl Popper, né, eles confundem a história real das ciências com a lógica das ciências. Quer dizer, aquilo que eles deduzem da história real das ciências, eles transformam num método. Ou seja, por exemplo, se numa determinada época, quer dizer, o paradigma, quer dizer, o conjunto de princípios gerais, né, que estão subjacentes a todo um edifício científico, muda repentinamente, não porque tenha sido derrubado, mas simplesmente porque muda, porque mudou. Então, o Thomas Kuhn conclui daí que as coisas em ciência são assim mesmo, que há um coeficiente de arbitrariedade. Ora, o Kant já havia ensinado que não há uma passagem lógica do fato ao valor, quer dizer, o fato de que uma coisa aconteceu não prova que deva acontecer. Quando o Kuhn faz dessa transição, essa mudança de paradigma, né, um método aceitável em ciência, o que ele está fazendo? Ele está confundindo o modo narrativo com o modo expositivo. Né? Ele está tomando o fato, um fato histórico, um fato empírico, como se fosse uma demonstração de um princípio geral, coisa que nenhum fato pode ser. Um fato pode exemplificar um princípio geral, mas jamais prová-lo. Né? Quer dizer, o fato de que as coisas num determinado momento se passaram assim, não quer dizer que tenha que se passar assim necessariamente. Pode exemplificar, mas não provar. Então, não é de estranhar, vamos dizer, que esta... O mesmo tipo de confusão acontece no Hegel, por exemplo, em Karl Marx e muitos outros. Né? Não é de estranhar que no livro, na obra inaugural da filosofia moderna, que é as Meditações Metafísicas de René Descartes, né, esses dois gêneros já estivessem mesclados. E eu, nessa modesta narrativa autobiográfica que eu estou fazendo das minhas experiências com Descartes, eu tentarei fazer o possível para não cair no mesmo erro. Quer dizer, quando eu estou contando alguma coisa, eu estou contando. Agora, eu não posso deduzir da minha experiência que as coisas sejam necessariamente assim. E é por isso que eu disse que eu não estou fazendo uma exposição do sistema de Descartes. Eu estou dizendo apenas certos pontos que eu percebi. Eu posso considerar esses pontos importantes, mas eu não vou transformar a minha narrativa numa discussão geral com o sistema cartesiano. Né? Essa discussão pode vir depois. Vamos continuar. Mas ainda que os sentidos nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode razoavelmente duvidar, embora as conhecêssemos por intermédio deles, os sentidos. Por exemplo, que eu esteja aqui, sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo esse papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. E como poderiam negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas que são loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Ou seja, algo, diz que algumas coisas, no sentido, são duvidosas, mas não em outras, né? Especialmente aquelas que são da situação imediata, né? Quando ele diz, o engano se introduz nos casos onde os objetos estão mais distantes ou são pouco acessíveis aos sentidos. Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar em meus sonhos as mesmas coisas ou, algumas vezes, menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito? Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isto. Mas pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. E detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. Então, quando ele diz eu me sinto inteiramente pasmado, ele está voltando, vamos dizer, à clave narrativa. Ele está dizendo uma emoção efetiva que ele sentiu diante de uma constatação que o seu espírito fez. Tá certo? Portanto, ele passa, digamos, do eu pensante para a alma. O que o eu pensante produz tem uma repercussão que não se limita ao eu pensante, mas abrange a alma inteira. E essa dificuldade na qual ele se encontra de distinguir, né, o sono da vigília o deixa, então, perturbado. Não precisamos discutir agora se ele efetivamente sentiu essa dificuldade. Eu não acredito que ele tenha sentido, porque nas famosas narrativas dos três sonhos que eu mencionei na aula passada, ele mostra o caráter totalmente fragmentário, como que caleidoscópico desses sonhos, onde de uma cena você passa para outra completamente diferente, de um lugar você se transporta imediatamente para outro, né? Coisa que não se passa, evidentemente, na vigília. O que significa que há um critério distintivo e ele o conhece perfeitamente bem. Tá certo? Portanto, se ele diz que não o conhece e que há apenas uma pequena diferença na escala de clareza, tá certo? Eu acho que aí ele é conduzido mais pelo desejo de reforçar o argumento do que pelo desejo de narrar o que efetivamente se passou. Mas, por outro lado, como ele se reporta às emoções que sentiu dentro desse pensamento, então volta à clave narrativa, né? Formando então uma mescla bastante confusa entre a narrativa e a demonstração. Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. E pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formados se não há semelhança de algo real e verdadeiro. E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Ou então, se porventura sua imaginação for assaz extravagante para inventar algo de tão novo que jamais tenhamos visto coisa semelhante, e que assim sua obra nos represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente ao menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. Então, esse aqui é o conceito aristotélico. Tem muita coisa que conserva de Aristóteles. Aristóteles diz que a fantasia e a memória são a mesma função. Tá certo? Só que, num caso, essa função ela se pauta pelos objetos exteriores tal como foram percebidos, e, no outro caso, ela compõe, ela mistura, né? E, pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos do que da mistura de algumas cores verdadeiras, são tomadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral e sua extensão. Juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número, como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração e outras coisas semelhantes. Então, o que ele está dizendo? Ainda que todas as aparências sejam duvidosas, esses elementos que eles chamam os mais simples, como a quantidade, o número, a grandeza, tá certo? Não são duvidosos em si mesmos, tal como os demais aspectos da percepção sensível. Eis porque, talvez, daí nós não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas, são muito duvidosas e incertas, mas que a aritmética, a geometria e as outras ciências dessa natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contém alguma coisa de certo e indubitável. Então, isso quer dizer que em todo o universo percebido, as únicas coisas que são certas e indubitáveis são aquelas que podem se reportar, vamos dizer, à aritmética, à geometria e demais ciências matemáticas. Tá certo? Que estudam apenas esse elemento, quantidade, número, grandeza, etc., abstraídas os chamados aspectos secundários, né, como cor, gosto, sabor e demais qualidades secundárias. Né? Pois, quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5, e o quadrado nunca será mais do que, não terá mais do que 4 lados. E não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Todavia, há muito que tenho no espírito certa opinião de que há um Deus que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante, eu tenho sentimentos de todas essas coisas e que tudo isso me parece existir de maneira diferente daquela que eu vejo. E mesmo, como julgo que algumas vezes os outros se enganam até nas coisas que eles acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 mais 3, ou em que enumero os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, se é que se pode imaginar algo mais fácil do que isso. Mas pode ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado dessa maneira, pois que ele é considerado soberanamente bom. Todavia, se repugnasse à sua bondade fazer-me de tal modo que eu me enganasse sempre, pareceria também ser-lhe contrário permitir que eu me enganasse algumas vezes, e, no entanto, não posso duvidar de que ele me o permite. Presta atenção nesse raciocínio. Se Deus fosse tão soberanamente bom quanto se diz, ele não deveria permitir que eu me enganasse nunca. E, no entanto, é certo que ele o permite às vezes. Tá certo? Então, quer dizer, isto aqui, vamos dizer, é um perfeito non sequitur, né? Logicamente falando. Quer dizer, quem diz que se Deus é infinitamente bom, ele não pode permitir que eu me engane. É isso. Então, quer dizer, como se, vamos dizer, a responsabilidade dos meus enganos pudesse ser imputada ao próprio Deus. Quer dizer, este é um ponto que, se ele queria, vamos dizer, impor isso dentro da sequência de raciocínios, ele deveria, pelo menos, fazer algum esforço para provar isso. E esse esforço não está aqui, ele passa adiante. É? Ou seja, ele já está introduzindo supraepticiamente a tese do gênio mau. Haverá, talvez, aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso a acreditar que todas as outras coisas são incertas. Mas não lhes resistamos no momento e suponhamos em favor delas que tudo quanto aqui é dito de um Deus seja uma fábula. Todavia, de qualquer maneira que suponha ter eu chegado ao estado e ao ser que possuo, quer o atribuam a algum destino ou fatalidade, quer o refiram ao acaso, quer queiram que isto ocorra por uma contínua série e conexão das coisas, é certo que, já que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, quanto menos poderoso for o autor a que atribuírem minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. Também isto aqui é outro non sequitur aí, porque ele está supondo que para que Deus criasse criaturas que se enganam sempre, ele precisaria ser menos poderoso do que é. Eu não vejo por quê. Quer dizer, porque se Deus quiser deixar alguém permanentemente no engano, tá certo? Eu não vejo em que isso diminui a escala do poder de Deus. Pois mais tarde nós vamos voltar um pouco a esses aspectos teológicos da coisa. Razões às quais nada tenho a responder, mas sou obrigado a confessar que de todas as opiniões que recebi outrora em minha crença como verdadeira, não há nenhuma da qual não possa duvidar atualmente, não por alguma inconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas. De sorte que é necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo sobre tais pensamentos e que não mais lhes dê crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas, se deseja encontrar algo de constante e seguro nas ciências. Mas não basta ter feito tais considerações. É preciso ainda que cuide de lembrar-me delas, pois essas antigas e ordinárias opiniões ainda me voltam a miúde ao pensamento, dando-lhes a longa e familiar convivência que tiveram comigo o direito de ocupar meu espírito, malgrado meu, e de tornar-se quase que senhoras de minha crença. E jamais perderei o costume de aquecer a isso e de confiar nelas, enquanto as considerar como são efetivamente, ou seja, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, e todavia muito prováveis, de sorte que se tem muito mais razão em acreditar nelas do que em negá-las. Eis porque penso... Vamos voltar um pouquinho. Ele diz que Deus poderia falsificar até as matemáticas. Não é isso? Mas, para fazer isto, ele precisaria, então, colocar Descartes no estado de engano permanente e total. E que, neste caso, Deus seria menos poderoso do que efetivamente é. Nada disso que ele está colocando como se fosse uma evidência me é evidente de maneira alguma, né? Eis porque penso que me utilizarei delas mais prudentemente se, tomando partido contrário, empregar todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são falsos e imaginários. Até que, tendo de tal modo sopesado meus prejuízos, preconceitos, eles não possam inclinar minha opinião mais para um lado do que para o outro, e meu juízo já não seja doravante dominado por maus usos e desviado do reto caminho que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Pois estou seguro de que, apesar disso, não pode haver perigo nem erro nesta via e de que não poderia hoje aceder demasiado à minha desconfiança, posto que não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e conhecer. Suporei, pois, que não há um Deus verdadeiro, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender a minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento. E se por esse meio não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade e prepararei também meu espírito a todos os ardis desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Mas esse desígnio é árduo e trabalhoso, e certa preguiça arrasta-me insensivelmente para o ritmo da minha vida ordinária. E assim como um escravo que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar de que sua liberdade é apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado, assim eu reinicio insensivelmente por mim mesmo, reincido insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões e evito despertar dessa sonolência, de medo de que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade de tal repouso, em vez de me propiciarem alguma luz ou alguma clareza no conhecimento da verdade, não fossem suficientes para esclarecer as trevas das dificuldades que acabam de ser agitadas. Então, você vê que no fim, ele substitui, né, Deus pelo gênio maligno para poder continuar conjeturando a hipótese do engano universal. E, curiosamente, em nenhum momento ele se lembra de inverter a hipótese. Isso é, ele não se lembra de pensar que a própria dúvida pode ser um instrumento de auto-engano, quando ela leva você a negar algo de inegável. Tá certo? Por exemplo, algo que é inegável é a continuidade temporal dele ao longo desta investigação. Ele está supondo que ele continua o mesmo. Tá certo? Ora, que prova lógica nós temos de que nós continuamos os mesmos ao longo de qualquer processo? Não há essa prova. Tá certo? E, no entanto, existe a prova negativa, ou seja, eu sei que se eu não sou o mesmo que começou a investigação, eu não tenho como continuá-la. Ou seja, no mesmo momento em que ele está duvidando de todos os dados nos quais ele confiou até então, ele deposita confiança num negócio chamado memória. Não é isso? Ora, se eu posso me enganar sobre tudo, por que é que eu não posso me enganar também sobre o que eu pensei 2 minutos atrás? Se eu estou lidando com objetos do mundo exterior, eu posso sempre voltar a eles, desde que eu permaneça no mesmo lugar, voltar a eles e conferir que eles estão onde estão. Mas o mesmo não acontece com os nossos pensamentos. Quem me garante que algo que eu pensei 10 minutos atrás possa ser reconstruído exatamente como foi pensado? Claro que na prática nós sabemos que pode, mas nós não temos garantia disso. Tá certo? Então, o elemento mais duvidoso de todo este complexo de funções da alma, que seria justamente a memória, é algo no qual ele está depositando total confiança ao longo do processo, mostrando que ele está disposto a duvidar de tudo que existe no mundo, mas não do que ele mesmo faz. Quer dizer que, no exemplo do gênio maligno, nós vimos que ele já colocava o seu eu pensante fora da mentira universal. Ou seja, ele já se imunizou. Ao confiar na memória sem colocá-la explicitamente em dúvida, ele faz de novo a mesma coisa. Ou seja, o pressuposto do império do eu já está dado desde o início. Mas nós não podemos esquecer que o império do eu não foi inventado por René Descartes, mas já era uma tradição que tinha 100 anos. Não é isso? Então, na Renascença, quando surge a ideia de que o homem pode ser tudo aquilo que ele quiser, ou seja, que ele determina o seu destino, né, como ele queira, isso já havia se tornado uma moda, a coisa já tinha se espalhado por toda a parte. Então, digamos que aí Descartes estava confiando ingenuamente numa moda, tá certo? A moda que colocava o eu como uma espécie de um centro decisório, de algum modo superior ao mundo, e que, por ser superior ao mundo, pode, então, conceber a hipótese de que todo este mundo seja um engano, mas de que a sua memória, ao longo dessa investigação, continua perfeitamente fiel. Então, pergunto eu, poderia eu colocar em dúvida os meus sentidos sem, no mesmo ato, colocar em dúvida a memória? É possível isto? Ora, nós sabemos que não existe nenhuma sensação física que seja permanente, que prossiga exatamente como está. Em toda sensação existe um elemento, vamos dizer, de retenção de uma sensação anterior e de, como eu poderia chamar, como Husserl, uma protensão, quer dizer, uma sensação vem de outra e se prolonga numa terceira. O que me garante a continuidade de todas essas coisas? Não é isso? Então, Descartes, evidentemente, não responde essas perguntas e nem coloca a pergunta. Mas pergunto eu, como é que num experimento de exame em profundidade dos seus próprios pensamentos, esta pergunta fundamental poderia ter-lhe escapado? Isto. É fácil você perceber que se você questiona a memória, todas as demais perguntas ficam automaticamente paralisadas. Quer dizer, que se eu não posso confiar na minha memória, eu também não posso confiar que estou fazendo esta investigação e que cheguei a determinadas conclusões partindo de determinadas premissas. Ou seja, o simples raciocínio elementar, até o raciocínio matemático, né, que ele diz que é certo e inabalável. Qualquer raciocínio matemático requer uma continuidade de atenção. E esta continuidade se baseia num treco chamado memória. Como é que você sabe que a equação que você acaba de demonstrar é aquela mesma que foi proposta de início? Se você perdesse os dados, você não conseguiria. Então, ou seja, a memória é um pressuposto de todas essas investigações. Tá certo? E a mais mínima experiência nos mostra que a memória opera mais facilmente com dados sensíveis do que com dados que eu produzi no meu pensamento, que é tão evanescente. Não é isso? Então, aqui eu tenho vários indícios e sinais de que esta autobiografia está muito, como é que se diz, deficiente, de que não houve um autoexame claro. Mas que onde ele falha no autoexame, ele complementa ou tapa o buraco com uma demonstração lógica, com uma argumentação lógica. Tá certo? E de modo que essas duas claves continuam se confundindo ao longo de toda a argumentação. Se não fosse essa confusão, pergunto eu, esse livro teria parecido tão persuasivo num primeiro instante? Bom, também nós não podemos esquecer que hoje nós temos muito mais, qualquer pessoa de uma certa cultura tem muito mais experiência de auto-observação do que alguém poderia ter no tempo de Descartes. Por exemplo, né, o grande gênero narrativo, que se chama o romance, que tanto nos ensinou a observar a continuidade da nossa vida, tá certo? Quer dizer, os atos de hoje que têm consequência daqui 20 anos, e que chega mais tarde, quer dizer, a desenvolver a descrição do fluxo de consciência, ou seja, a continuidade da própria consciência interior, como acontece, né, em Proust ou em James Joyce. Né? Então nós temos toda esta prática. Então nós nos observamos melhor os movimentos do nosso eu, né, da nossa interioridade, do que no tempo de Descartes. Então, claro, temos que admitir que não se pode imputar uma culpa ao Descartes por causa disso. Mas, sim, podemos admitir uma limitação do seu horizonte de consciência, condicionada em parte por fatores culturais, quer dizer, a ausência de instrumentos narrativos suficientes para um exame em profundidade. Né? Porém, se o exame em profundidade foi falhado, as conclusões a que ele leva também podem ter muitas falhas. Tá certo? E o problema não é esse. Lembra o que eu disse na aula passada, que uma filosofia pode exercer uma influência monstruosa não pelo que ela afirma, não pelas suas teses explícitas, não por aquilo que ela mostra, mas por aquilo que está ausente nela, né? Por aquilo que ela encobre. Tá certo? Então, Pergunto eu, será que este modelo de auto-observação que Descartes criou, que é tão limitado e que deixa fora tantos aspectos fundamentais, vamos dizer, do próprio processo interior que ele está vivendo, não se impregnou, né, na consciência europeia ao ponto de obstaculizar uma compreensão mais profunda do movimento psíquico durante 2 ou 3 séculos. Não deixa de ser interessante observar que, vamos dizer, uma percepção mais sutil e mais afinada, que antecedia, vamos dizer, as especulações mais modernas sobre o inconsciente, foi levantada por Gottfried Leibniz, onde ele falava, isso que nós chamamos de inconsciente, ele chamava de percepções mínimas. Se essas percepções mínimas nos escapam, o fato é que nos escapa também, vamos dizer, a continuidade do fluxo interior. Não é isso? E Leibniz foi justamente o indivíduo que mais criticou a tentativa cartesiana de reduzir o mundo objetivo aos seus aspectos quantitativos, a medida, a grandeza, a quantidade, etc., etc. Ele dizia, só com isso nós não podemos compor um objeto real. Ora, Leibniz percebia isso porque ele estava consciente das tais das percepções mínimas. Ou seja, ele sabia que quando ele percebia um objeto como real, ele estava percebendo algo mais do que a extensão e a figura. Ele, além de ter esta figura e extensão, o objeto tem que ser alguma coisa. E Leibniz só começou a ser lido com seriedade no século XX, ao passo que a tradição, vamos dizer, cartesiana continua imperando, vamos dizer, durante o tempo de Leibniz e depois. Tá certo? Então, quer dizer, essas limitações e deficiências da narrativa, de certo modo, se impuseram como um padrão cultural e fizeram com que a resposta de Leibniz a Descartes não fosse, não exercesse efeito na sua época, porque as pessoas não sabiam do que Leibniz estava falando. Em parte, ver que Leibniz, para fazer esta crítica ao Descartes, em parte ele recorria à filosofia muito antiga, que é a teoria das formas substanciais, de Aristóteles, de quando eu percebo um objeto, eu não estou tendo só uma percepção dos sentidos, mas através dos sentidos a minha inteligência capta imediatamente a forma substancial, quer dizer, o que é aquela coisa. Já expliquei para vocês em aulas anteriores que isto não poderia ser feito por indução jamais. Para você, vamos dizer, só perceber a forma substancial, o quid de uma coisa, por experiências repetidas, tá certo? Isso seria, André, totalmente inviável. Se você não percebe na primeira, você não vai perceber nunca mais, porque cada vez que você olhar no objeto, você vai reparar num outro aspecto dele, tá certo? E a comparação de um objeto com outro objeto se perderá, vamos dizer, num farelo de detalhes tão ilimitado que você jamais vai poder distinguir, digamos, uma bola de um gato. Então, é preciso que você já de início, quando pega a bola, você já tem a ideia, a forma substancial da bola, como algo que é alguma coisa e não é somente, vamos dizer, uma aparência sensível dotada de figura e grandeza. Ou seja, Leibniz, em parte, estava se reportando uma teoria antiga que ele estava defendendo contra Descartes, mas, em parte, ele estava antecipando teorias que nem existiam ainda, como essa do inconsciente, as percepções mínimas, fluxo de consciência, etc., etc., coisa que só apareceria no século XX, com Freud, Jung, Henri Bergson e outros. Não? Facilitado, por sua vez, pela literatura. Quer dizer, que estas sutilezas do processo de cognição humana só puderam ser transpostos em linguagem filosófico-científica depois que a literatura os havia descrito como experiência imediata. Então, se não fosse, vamos dizer, todos esses progressos da narrativa, essas experiências ficariam mudas, por assim dizer. É isso. Então, muito bem, vamos parar por aqui e fazer um intervalo. Então vamos lá. Olha, antes de eu entrar aqui nas respostas a algumas perguntas, eu queria lembrar vocês do curso que eu vou dar aqui em Colonel Heights, de 17 a 22 de outubro, sob o título Raízes da Modernidade, e lembrar outros dois telefones do Eduí César Ferro para inscrições e informações. Além daquele telefone que eu tenho dado no programa Throat Speak. Os telefones são 041-9650-9671 e 041-3527-0987. Também tem uma outra coisa. Eu queria pedir aos meus alunos que tomassem o máximo cuidado ao entrar nesses grupos de resistência conservadora, essas coisas todas, né? Em primeiro lugar, eu acho que qualquer tentativa de ação política no presente momento é absolutamente inviável e ridícula, né? Se você não tem as bases culturais para fazer alguma coisa, nada vai acontecer, vai tudo ficar vai apenas arranhar a superfície. Vocês viram que mesmo organizações que têm militância suficiente para lotar ruas e praças, como essas igrejas evangélicas, ou o pessoal que organizou essa marcha contra a corrupção, eles não têm sequer uma identidade política própria. Eles têm que se apresentar como apartidários e supra-ideológicos, tá certo? E levantar uma bandeira vaga e genérica como do combate contra a corrupção. Tá certo? Que é, vamos dizer, inclusive a bandeira da qual o próprio PT se serviu para chegar ao poder. Né? Como dizia o Lula, o corrupto é quem mais denuncia. Né? Então, o PT estava denunciando a corrupção alheia enquanto já ia montando o mensalão que ia transcender infinitamente todos os esquemas de corrupção já existentes. Quer dizer, os anões do orçamento comparado com o mensalão eram literalmente anões, eram mais que anões, eram criaturas microscópicas. Né? Então, isso aí mostra, vamos dizer, o caráter rudimentar dessas manifestações, onde não há nenhuma claridade de pensamento político nem nada. Por quê? Justamente porque você não tem a retaguarda cultural. Quer dizer, o próprio fato de você embarcar numa coisa como combate à corrupção, num país que tem 50 mil homicídios por ano, já mostra até que ponto a mente dessas pessoas, tanto dos líderes quanto das massas, foi canalizada exatamente no sentido que foi proposto pelo partido dominante. Isso aí é que é hegemonia. Quando você pensa como o seu adversário, né, sem perceber que você é um escravo mental dele. Então, esta coisa da hegemonia foi preparada ao longo de 40 anos. O pessoal da esquerda começou a ler Antônio Gramsci em 64, 64, 65, quando, né, antes, só três ou quatro tinham lido Gramsci em italiano, daí saíram as primeiras traduções brasileiras entre 64 e 65. E isto colocou todo aquele pessoal vamos dizer, uma experiência de meditação e de meia-culpa e de revisão de toda a estratégia da esquerda, e para sair uma nova estratégia levou bastante tempo e ela começou a ser aplicada já em 67, 68 e veio aos poucos crescendo, tá certo? Então, eles conseguiram de fato a hegemonia cultural no sentido de que todos os valores morais foram retrabalhados, tá certo? Num sentido que é politicamente conveniente a eles. Tá certo? Por exemplo, veja o domínio que você tem sobre os processos de inibição moral. Não é isso? Então, veja com que facilidade esse pessoal deslocou a inibição moral. Né? Hoje você tem mais inibição moral de você comer comidas gordurosas, tá certo? Do que de você cometer as piores obscenidades. Quer dizer que se você vai lá na passeata gay vestido de Carmen Miranda, passando a mão na bunda dos homens, etc., tudo isso está tudo bem. Tá certo? Mas se você come a comida gordurosa ou fuma um cigarro, você se sente muito arrependido, você se sente pecador. Então, quer dizer, você domina culturalmente as pessoas, não no instante em que você inocula ideias políticas na cabeça delas. Isso aí é só a superfície da coisa. Mas no instante, você as domina no instante em que você determina as suas reações íntimas na vida pessoal. Aí sim, então, isto foi feito de uma maneira maravilhosamente eficiente. Não porque os estrategistas da coisa sejam muito inteligentes, mas simplesmente porque não houve reação. Quer dizer, e não houve reação, veja vocês. Porque o próprio governo militar sufocou a possibilidade da formação não só de uma classe política conservadora, mas de uma intelectualidade conservadora também. Então, quer dizer, achavam que os militares, os tecnocratas, podiam resolver tudo e não trataram de na esfera cultural não fizeram absolutamente nada, até entregaram para os comunistas, porque achavam que aquilo não tinha importância. Quer dizer, para você ver até que ponto eram cegos. Então, significa que esse pessoal esquerdista dominou tudo com uma facilidade imensa, ao ponto que nem eles mesmos são capazes de imaginar uma posição contraditória. Quando eles tentam imaginar o que é um reacionário, o que é um conservador, eles criam umas figuras que só podem existir na cabeça deles. Quer dizer, eles não estão acostumados com a existência de um antagonismo e não conseguem imaginar como seria, né, o antagonista. Eu vejo, por exemplo, as fantasias que essas pessoas fizeram sobre a minha pessoa mostra a dificuldade que elas têm de identificar quem é esse cara, o que ele está fazendo. Então, só conseguem, vamos dizer, imaginar um conservador de maneira muito esquemática, tá certo? E caricatural, evidentemente, não pelo propósito deliberado de caricaturá-lo e de difamá-lo, mas porque realmente não consegue imaginar além de um certo limite. Né? O famoso dicionário crítico do pensamento da direita mostra isso, quer dizer, o que é a esquerda brasileira, a alta intelectualidade da esquerda brasileira, concebe como pensamento conservador. Né? São três ou quatro esqueminhas, mais ou menos repetitivos, e somente os autores mais óbvios, assim, óbvios na esfera, no domínio popular. Né? Então, o que é isso? É sinal de que eles simplesmente não têm experiência do antagonismo. Tá certo? E na medida que não têm experiência, também acontece que tem menos tolerância para o antagonismo. Eles não acham normal que alguém esteja contra eles. Né? Quer dizer, para nós que temos outra formação, bom, é natural que exista antagonismo, conflito de ideias, etc., as mais opostas possíveis. Mas para eles, tudo que é concebível como oposição é a oposição interna, quer dizer, é o centralismo democrático leninista, onde eles estão de acordo no fundamental e só divergem contra certos detalhes. Quer dizer, uma oposição efetiva, radical, é uma coisa que não entra na cabeça deles. Não é isso? E, vamos dizer, a capacidade de compreender um adversário diminui a cada dia, a ponto de que o adversário pode ser fraco, isolado, eles morrem de medo. Vejam o que estão fazendo com o Júlio Severo. Quer dizer, o Júlio Severo não tem onde cair morto. Né? Está aí com a mulher e quatro filhos, pulando de país em país, né? E querem impedi-lo até de receber dinheiro pelo PayPal. Quer dizer, querem reduzi-lo à miséria. Por quê? Porque estão com muito medo. Então são organizações milionárias, com apoio do governo, com apoio de Fundação Rockefeller, com apoio da ONU. Tá certo? E aparece um sujeito, um pé rapado, e eles ficam aterrorizados, quer dizer, não sabem o que fazer. Tá certo? Então tem que partir para um ato de violência, de ódio, evidentemente. Né? E imaginando tudo invertido, quer dizer, o foco do ódio é o Júlio Severo. Né? Tá, até argumentam, não existe uma... a atmosfera de violência homofóbica no país, né, causada pela pregação religiosa. Como diz o Luiz Motta, as igrejas têm as mãos sujas de sangue gay. Né? E, então, eles mostram lá que houve, no ano de 2009, acho que é o último ano que eles têm, 2009, 2010, não lembro, 187 assassinatos de gays. Depois, com uma certa candura, confesso que a maior parte foram assassinados por garotos de programa. Né? Então, evidentemente, o sujeito capaz de, não só de ter relações sexuais com homens, né, mas até de profissionalizá-las, é evidentemente também um homossexual. Quer dizer que os crimes cometidos por um homossexual como outro foram imputados, né, ao Júlio Severo. Né? E até hoje não se mostra, ainda que 187 casos, seja nada num país onde tem 50 mil homicídios por ano, não mostraram um único caso em que o crime tenha sido cometido por motivação religiosa, por motivo de consciência moral conservadora. Nenhum. É caso zero, zero, zero, zero, zero. Então, evidentemente que a imputação de responsabilidade moral aos religiosos e ao Júlio Severo em particular é total, é um non sequitur completo. Mas atribuir-se somente à desonestidade é também uma ingenuidade. Né? Os camaradas às vezes não estão fazendo isso por ingenuidade, mas até por uma coisa pior, é por uma deformidade de horizonte de consciência. Eles não conseguem imaginar, né, uma pessoa que pense diferentemente deles, senão sob o aspecto de uma força maligna de dimensões quase cósmicas, né, como se o Júlio Severo fosse uma organização internacional disposta aí a perseguir os gays, etc, etc. Quer dizer, estão vivendo um mundo de fantasia, tá certo? Mas quando, vamos dizer, organizações inteiras se imbuem dessa fantasia, os resultados são evidentemente perigosos. Né? Você vê, se você perguntar assim, os nazistas compreendiam os judeus? Claro que não, o que eles imaginavam de judeu é um negócio do outro mundo, entendeu? Uma fantasia macabra. Tá certo? Então, como eles viram que tinha lá dois ou três banqueiros judeus que estavam tirando proveito da situação política, enchendo os bolsos de dinheiro, eles achavam que o judeu da alfaiataria também estava fazendo o mesmo, tá entendendo? Que o rabino da esquina estava fazendo a mesma coisa e que estavam todos envolvidos numa imensa conspiração. Eu falei, claro que isso é absolutamente, matematicamente impossível. Mas na cabeça deles funcionava. Quer dizer, quanto menos o cara conhece o seu inimigo, mais ele tende a inventá-lo, a imagem e semelhança das suas fantasias interiores. Tá certo? E quando você vê que essas fantasias contaminaram não apenas os grupos envolvidos, mas parcelas imensas da opinião pública, então você vê que as bases culturais e psicológicas para qualquer ação contrária a isso são muito precárias. Tá certo? E, evidentemente, a nossa função como estudiosos não é a de fazer passeata, promover, produzir petições, etc., etc., só em casos extremos. Né? Por exemplo, eu acho que essa petição que estão circulando em favor do Júlio Severo, eu vou assinar, e acho que todo mundo deve assinar, se possível, tá certo? Mas porque é um caso específico, a perseguição contra um indivíduo em particular, não é uma tomada de posição política. Agora, lembre-se sempre daquela norma do Hugo von Hofmannsthal: nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Tomada a palavra literatura em sentido mais amplo. Então, vamos colocar os elementos faltantes na literatura, tá certo? Estou aqui preparando pessoas para que escrevam livros, para que deem curso, para que tenham uma atuação, vamos dizer, no primeiro plano da vida intelectual. Tá certo? Isto criará as condições para que setores mais amplos da opinião pública possam ver as coisas de uma maneira um pouco mais uma realista e, quem sabe, um dia haver condições para uma ação política que, pelo menos, limite a influência dessas correntes malucas a um território mais modesto. Então, eu sugiro, não participem de grupos conservadores, não se iludam com nada dessas coisas, mesmo porque muitos desses grupos são criados pelos inimigos. Isso aí é armadilha, né? É só para cadastrar quem são os militantes do lado contrário. E daí já vão atribuir a você todos perigos possíveis e imagináveis. Né? Vou imaginar que você está estocando granadas, né? Que você tem planos de restaurar o Palácio do Planalto e assim por diante. E vamos fantasiar, assim. Quer dizer, correr risco é inerente à vida, mas correr risco por idiotice, não. Isso não tem sentido. Né? Como dizia Jordan Anou, o problema não é você morrer, o problema é morrer como um idiota. Então, aqui, a Celina Vieira, ela disse o seguinte, ela disse que ela se perdeu na explicação que eu dei sobre Abraão na aula passada, tá certo? A explicação não é bem minha, a explicação é do John Carroll, que é um sociólogo australiano, onde ele diz o seguinte, que naquele ato, naquele episódio do sacrifício do filho, o Abraão, movido pela pura fé, ele transgride todas as leis morais. Né? Ele comete homicídio, né? Quase comete, né? Ele trai a confiança da sua esposa. Imagina você tirar o filho dela de casa, dizendo que vai passear, você está sabendo que vai matar o cara. Você trai a sua comunidade, as regras da comunidade, e você trai, sobretudo, a sua função, porque ele, como patriarca, líder da comunidade, ele era obrigado a procriar. Né? Então, ele transgrediu tudo só por um ato de fé. Isso aí mostraria, então, a independência da fé em relação à lei moral. E isso foi um ponto que foi muito enfatizado por Lutero. Né, quer dizer que a fé é aquele ponto cego, aquela região de trevas onde não vigora, tá certo? Nem a lógica e nem a lei moral mais. Né? E eu contrapus isso, vamos dizer, a moral estrita que depois Kant vai propor, já dentro, vamos dizer, do desenvolvimento dialético do próprio protestantismo, que começa com a afirmação da sola fides, quer dizer, somente a fé salva, tá certo? E a lei moral não importa, tá certo? Ou pelo menos tem um segundo plano, vamos dizer, passa para o extremo oposto, vamos dizer, onde você tem que seguir um moralismo estrito. Como é que acontece isso? Acontece o seguinte, o que vai salvar você é apenas a fé, tá certo? Mas a fé, no sentido protestante, ela consiste, na verdade, numa dúvida, porque você não sabe se você está salvo ou não. Tá certo? Então só tem um remédio, você tem que agir como se estivesse salvo. Então, isso quer dizer que seu único ponto de segurança é a imagem que você transmite aos outros, a imagem da sua santidade, de modo que pelo menos os outros pensem que você está salvo. E isso termina, então, vamos dizer, num formulário de regras morais absolutamente sufocante. Tá certo? A gente vê resíduos disso ainda na sociedade americana, tá certo? Onde aqui você pode fazer o que você quiser, mas se você for um pouco importante, já não pode mais, porque está todo mundo fiscalizando você e você tem que transmitir a imagem, né, de que é uma pessoa pura e inatacável. Então, sobretudo do ponto de vista sexual, não é isso? Por exemplo, o Barack Obama, né, ele falsificou o documento, ele falsificou a história dele, ele está fazendo um monte de, trazendo um monte de malefícios para o país, mas sexualmente nada se imputou contra ele. Tá certo? Houve até um sujeito durante a campanha que tinha tido um caso homossexual com o Barack Obama, mas era mentira, o sujeito foi totalmente desmascarado, ele estava tentando ganhar um dinheiro em cima disso. Então, como sexualmente nada se imputou contra o Barack Obama, ele continua limpo. Você não se lembra que o Clinton, depois de ter cometido uma série inumerável de crimes, né, ele sofreu um impeachment na Câmara, que depois foi cancelado pelo Senado, tá certo? Mas que foi votado o impeachment, foi, porque ele mentiu a respeito na seguinte pergunta: o senhor fez sexo com a dona fulana? E ele disse não, né? Então, depois ele esclareceu que era apenas sexo oral e que ele não achava que isso era sexo. Né? Quer dizer, desculpa de aleijada, evidentemente. Né? Então, a Câmara não aceitou essa desculpa e votou o impeachment, né? Por causa disso. Agora, e tudo mais que o Clinton fez? E o negócio, por exemplo, de receber dinheiro chinês e libertar os espiões chineses que estavam trazendo um dano enorme para os Estados Unidos. Né? e até crimes de morte, que parece que ele esteve envolvido, nada disso se levantou. Se levantou o seguinte: você mentiu na questão da moral sexual. Não é isso? Então, isso aí, vamos dizer, é a angústia luterana que busca alívio numa rigidez moral kantiana. Faz parte da dialética do protestantismo. Tá certo? E os católicos, evidentemente, não têm esse problema, né? Então, aqui, o Daniel Scherer me enviou um livro inteiro que ele escreveu, com o título de O Peregrino do Ser. E diz: gostaria muito que o senhor desse uma espiada em um texto no qual tenho trabalhado já há alguns anos, que estou tomando a liberdade de enviar. Eu pensava em remeter esse material apenas no final do curso online, a título de trabalho de conclusão de curso. Mas como no mês que vem o senhor vai dar uma conferência sobre o mesmo tema, Raiz da Modernidade, achei que agora é um momento mais adequado. O texto não está finalizado, mas já está todo rascunhado e gostaria muito que o senhor o revisasse, mesmo que rapidamente, para poder corrigir. Pá, pá, pá, pá, pá. Claro que eu vou ler esse texto com muito interesse, tá certo? E eu não vejo nada de mal em que você, no terceiro ano do curso, você escreva o trabalho do fim. Quando eu estava estudando com o padre Ladusans, eu já escrevi o trabalho de conclusão antes de começar o curso. Então, ele disse: bom, agora que você já fez o trabalho de conclusão, agora você faz o curso. Certo? Infelizmente o padre morreu. Quando chegou o terceiro ano, o padre morreu. O que eu não pretendo fazer no terceiro ano, nem no quarto, nem no quinto. Então, vou ler com muito interesse, tá? De parabéns por ter tido essa iniciativa, de qualquer maneira. Aqueles que se sentirem armados para fazer isso, podem começar a fazer desde já. Só que até o final do curso, certamente você vai revisar muito o seu trabalho. Eu também vou sugerir modificações e assim por diante, de maneira que só vai ficar pronto mesmo no fim do curso. Outra coisa, eu avisei que neste curso, vamos dizer, ele iria do mais fácil para o mais difícil. Quer dizer, quando o aluno chega e pergunta: você está louco para ler 500 livros de filosofia? Eu digo: não leia nada, não. Você senta aí e escuta. E com as aulas a gente vai esclarecendo muitas dificuldades, muitos obstáculos mentais que existem à formação do estudante. E aos poucos esses obstáculos vão sendo removidos, e daí eu me considero autorizado a colocar propostas mais difíceis. Então agora nós estamos começando com a leitura dos clássicos da filosofia, né? Os primeiros que eu dei, vocês simplesmente liam em casa, né? E depois a gente comentava um pouco aqui, mas agora nós estamos começando com a leitura mais aprofundada e em aula. Nós vamos seguir aqui as meditações de filosofia primeira até o fim, tá certo? Depois vamos ler um texto de Leibniz. Eu ainda não sei exatamente qual nós vamos escolher, mas algo que seja pertinente, que faça um pandão com as meditações metafísicas. Então, não estranhe que o curso fique mais pesado e mais difícil a partir de agora, mas é justamente aí que vocês precisam estar mais motivados. Quer dizer, sentar e escutar é uma coisa, né? Então o trabalho, quem trabalhava aqui era eu, tá certo? Eu não sou desses professores que dizem para os alunos: eu estou aprendendo muito com vocês. Eu não estou aprendendo coisíssima nenhuma com ninguém, eu estou ensinando, tá certo? Porque se eu estivesse aprendendo com vocês, era eu que tinha que pagar mensalidade para vocês. Mas agora é o seguinte: não é eu que vou ensinar para vocês. Agora vocês vão ter que começar a se ensinar a si próprios em um ritmo cada vez maior, até pegar uma certa autonomia de voo, no fim. E esses trabalhos de conclusão de curso eu vou cobrar de vocês, sim. Tá certo? Aqui tem que sair algumas centenas, pelo menos, tá certo? De trabalhos muito bons, tá certo? Claro que vai dar um trabalho enorme ler toda essa coisa e discutir. Eu não sei como é que nós vamos operacionalizar esta última fase do curso. Quer dizer, a hora que começar a chover aí escritos como esse do Daniel Scherer, eu vou estar bem arrumado, né? Mas nós vamos ter que fazer isto. Com isto, apenas com este trabalho que vocês vão fazer na conclusão de curso, vocês vão criar o quê? Uma barreira de livros, um muro de livros. Tá certo? Esse muro de livros serve para a seguinte coisa. Só, meu filho, você quer discutir pensamento conservador, você vai ter que ler toda essa coisa aqui. Ou conservador, ou cristão, ou como queira, né? Vai ter que ler todo esse negócio aqui. Então, eu desejaria que vocês impusessem a sua autoridade intelectual. Isso é fundamental. Sem isso, nada se pode fazer. E, evidentemente, a concorrência intelectual é travada num nível que não é o da concorrência política. Então, na concorrência política é impossível você evitar completamente a desonestidade, a vigarice, a mentira, essa coisa toda. E eu não quero que vocês se envolvam nisso. Eu mesmo não me envolvo nisso. Vocês já viram entrar num partido, num movimento, alguma coisa? Não, eu posso, às vezes, quando um movimento, um partido, um grupo está fazendo alguma coisa que eu acho certo, eu descrevo algumas coisas a favor. Tá certo? Sobretudo quando são pessoas que estão sendo perseguidas. Tá certo? Mas aderir a um movimento, falar, mas de jeito nenhum. Tá certo? Eu não faço e espero que vocês não façam. Tá certo? Vocês podem avaliar, assim, vamos dizer, pela influência pessoal que eu tenho, que é muito grande, tá certo? Maior do que qualquer movimento que exista no Brasil, qualquer movimento conservador, cristão, religioso, seja lá o que for, vai. Eu tenho consciência de que a minha influência é maior do que a de todos eles. Agora, o que eu quero é que aconteça a mesma coisa com vocês. Vocês não querem que vocês atuem através de movimento ou em movimento. Não, mas pelo seu trabalho, pela sua criatividade, tá certo? E pelo seu mérito, tá certo? Comprovado no trabalho, né? Aqui, Gustavo Caldas pergunta. Gostaria de saber se o senhor conhece o livro Metafísica de la Opzione Intelectual, de Carlos Cardona, publicado em 1973 pelas edições Real na Espanha. Não conheço. O autor defende a ideia de que o conflito entre o realismo metafísico e o imanentismo funda suas raízes na própria debilidade da alma humana, sendo que a opção intelectual do cogito é também uma opção moral, concordo inteiramente, que pode ser estudado buscando sua origem e estrutura. A obra, me parece, vira um encontro de exposições suas a respeito do cartesianismo. Um trecho específico que me pareceu interessante, gostaria que o senhor comentasse, o trecho é meio comprido, mas vale a pena ler pelo menos um pedaço. Por baixo dos conflitos que de fato vemos aparecer continuamente entre o pensamento cristão e o pensamento moderno, filosofia da imanência, jaz um conflito de jure, quer dizer, um conflito de direito, e radical. Tê-lo descoberto é doloroso. Todos gostaríamos que houvesse uma possibilidade de conciliação, de um acordo fundamental que deixasse de lado divergências acidentais. Mas esse conflito não é somente um fato histórico contingente. Está já em cada alma, em todo homem, com um duplo princípio, como uma dupla atitude possível ante o ser. Concordo inteiramente. E, em consequência, ante Deus e a própria vida e os demais. Podemos tomar uma e deixar a outra, mas não tomar as duas ao mesmo tempo. Tampouco podemos abster-nos de tomar uma porque não podemos renunciar a dar um sentido para a vida. Quando isso se traslada ao plano das fundamentações teoréticas, tem consequências ineludíveis por muito amigo que se seja do progresso e por muito ânimo conciliador que se possua. O que foi originado por uma atitude de espírito fundamental que funde sua raiz na estrutura metafísica mesma do homem, em sua composição de essência e ato de ser, que o limita e ao mesmo tempo o faz participar do ser, em sua finitude essencial, em sua infinitude tendencial, não pode mudar a não ser mudando essa atitude. E essa mudança pode se chamar com todo direito uma conversão, também por suas implicações morais e religiosas. Na busca pela... Daí ele cita uma frase do autor Laurier. Na busca pela verdade, a inteligência e a vontade estão em permanente e mútua interferência. Essa opção intelectual na posição do ato filosófico primeiro radica na estrutura metafísica do homem e é uma opção especificamente humana. Se o nosso entendimento fosse o de um espírito puro, nossa perfeição natural própria nos impediria do erro da reversão. Não falo de reflexão enquadrada em um conhecimento geral garantido por este. Não poderíamos ter o princípio de imanência como ponto de partida. Do pensamento formalmente tal ao ser. Bom, muito bem. Eu acho que tem inteira razão nisto aqui. Essa diferença vamos dizer, entre uma perspectiva transcendentalista e uma perspectiva imanentista, é uma opção inicial. Ela está desde o começo da atividade filosófica, você já tem no próprio, na própria noção que você tem da verdade. Que é a noção moderna, comum e corrente, que se impregnou na nossa cultura, por assim dizer, na cultura ocidental, é que é verdade aquilo que foi verificado por meios científicos. Tá certo? Ou seja, só uma pequeníssima parte daquilo que nós conhecemos pode ser aceito como verdade. Se você pegar a totalidade do campo da existência humana e se perguntar quanto disso é objeto de prova científica cabal e convincente, é um fragmento mínimo. Tá certo? E, no entanto, é claro que isso é um conceito redutivo da verdade. Se você procurar naquele meu trabalho sobre o problema da verdade, a verdade do problema, tá certo? Você vai ver que ali aparece, vamos dizer, uma ideia muito mais exigente da verdade. Não seria possível a verdade científica, ou seja, a verdade das afirmações científicas, se não existisse a verdade nos próprios objetos dessas afirmações. Ou seja, a verdade não pode ser somente algo que está, vamos dizer, na mente humana. Se a verdade científica não se refere a nada fora dela, então ela não é verdade de maneira alguma, é apenas um convencionalismo. Mas se se refere a algo fora, então esses pontos sobre os quais versa a verdade científica não são pontos que estão isolados no universo, que existem por si mesmos, existem dentro de um campo. Tá certo? E esse campo é o da veracidade universal, do próprio universo que está aí se mostrando a nós e dentro do qual nós vivemos. Então, aí já temos que conceber a verdade, vamos dizer, como um domínio, como um campo dentro do qual nós existimos, no sentido que diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Esses dois conceitos da verdade são absolutamente irredutíveis um ao outro. Quer dizer, você pode inserir o conceito da verdade científica dentro desse outro conceito, mas não pode fazer este caber no da verdade científica. Tá certo? E sem você esquecer, afinal de contas, que o que é uma ciência? Uma ciência é um recorte que você faz sobre um determinado campo da realidade, e esse recorte é baseado em certas premissas. Tá certo? E que, em seguida, a observação do que está dentro do recorte deve estar de acordo com essas premissas. Então, há um forte elemento tautológico em toda a verdade científica. E daí provém o fato de que nós não podemos viver da verdade científica. Essa ideia, a expressão, por exemplo, concepção científica do universo, é uma concepção autocontraditória. Tá certo? Não existe nenhuma ciência que trate do universo. Tá certo? E também a somatória, a organização de todas as ciências, bem, não existe uma supraciência que articule todas elas. Quer dizer, esse sonho de você encontrar três ou quatro princípios que expliquem tudo, ainda é o sonho cartesiano, e isto vai fracassar eternamente. Né? Então, quer dizer, a verdade científica não é nada mais do que uma especialização do instrumento de busca da verdade dentro do campo da verdade no seu sentido mais geral e universal, que é o do universo, mesmo do ser, né, como o campo onde existe a verdade e o campo dentro do qual nós existimos, de modo que se falhamos com a verdade, de certo modo, fugimos, como dizia Heráclito, fugimos para o mundo do nosso pensamento e deixamos de existir no mesmo mundo que os outros. Né? Então, qual a verdade que você está procurando? Né? Você está procurando a verdade no seu sentido radical, efetivo, ou apenas uma verdade convencional, tal como convencionada por esta ou aquela ciência, para satisfazer as exigências do seu chefe de departamento? Né? Esta é uma opção inicial, e não tem volta. Se você optou por esta, não tem mais volta. Né? E, por este caminho, você pode chegar, vamos dizer, às atitudes mais contraditórias, né, e que serão consideradas plenamente satisfatórias no seu meio. Como, por exemplo, quando Jean Piaget diz que só a ciência produz conhecimento, que a filosofia é apenas uma atividade de coordenação de valores, inclusive valores cognitivos. Eu pergunto, o que que é um conhecimento colocado fora de uma coordenação? Ele não é conhecimento de maneira alguma. Isso quer dizer, um dado isolado sobre alguma coisa, cuja significação, cujo lugar na ordem você não conhece, não é conhecimento, é apenas uma hipótese, é apenas um nome, por assim dizer. Então, Jean Piaget, na verdade, inverte as coisas, né? Como, aliás, ele, é costume dele. Né? Até no Jardim das Aflições, eu dou um exemplo de uma conclusão exatamente invertida, que ele faz uma observação corretíssima e depois tira a conclusão oposta. Então, existem certas formas de burrice que são próprias, vamos dizer, à atividade científica e, sobretudo, às conclusões filosóficas que o pessoal de ciência tira a respeito do universo em geral, né? E não tem jeito de você escapar delas, e a discussão interna disso, meu Deus, você pode prosseguir isso indefinidamente, e nunca vai chegar a nada, nada, nada, nada. Então, isso quer dizer que quando você estuda filosofia dentro desta perspectiva, qual é exatamente o que você está praticando como filosofia? É a arte do debate, a arte de debater e de tentar provar. Você pode afinar isso aí de uma maneira, assim, com requintes de computador, tá certo? E você não vai chegar a conclusão alguma, jamais, e chega um dia que você tem que optar. Então você vai tomar atitudes de fé, né, e dizer que você é mais racional do que os outros. Agora, se nós optamos pela verdade no seu sentido mais radical e mais efetivo, quer dizer, a verdade do ser, bom, então você sabe que você não vai ter essas muletas científicas para você se apoiar. Tá certo? E que você vai ter que partir, vamos dizer, para a sinceridade radical, a busca da sinceridade. Quer dizer, não no sentido de Descartes, não. Antes da busca da verdade, tem a busca da sinceridade, quer dizer, a busca da verdade sobre você mesmo. Não é isso? Então, há todo, vamos dizer, um aspecto moral, quer dizer, você precisa se aperfeiçoar para a busca da verdade. Você primeiro precisa se certificar das suas intenções, tá certo? E pouco a pouco você vai ter muitas desilusões e vai ter que jogar fora muitos hábitos. Isto sem entrar ainda na perspectiva religiosa. Se entrar na perspectiva religiosa, então muito bem. Você verá inúmeros debates sobre se Deus existe ou Deus não existe. Você verá muitas posições e argumentos, às vezes muito elegantes, de parte a parte. Só há um pequeno problema. A discussão da existência ou inexistência de um objeto qualquer pressupõe que você tenha não apenas um conceito verbal daquele objeto, mas que você seja capaz de imaginá-lo. Tá certo? Senão você não o reconhecerá. Então, você entra na seguinte coisa. Você quer discutir Deus. Muito bem. Então, vamos ver se você consegue imaginar algo de Deus. Né? Por exemplo, Deus é infinitamente bom. Vamos ver até onde vai a sua capacidade de imaginar a bondade. Imagine, por exemplo, sente aí na sua cadeira e imagine que você sempre tivesse agido da maneira boa e melhor possível. Lembre todas as situações onde você mentiu, foi covarde, prejudicou os outros, né? Humilhou o mais fraco, tirou vantagem indevida. E imagine que em todas essas situações você tivesse agido como um santo. Você não é capaz de imaginar isso. Ou seja, eu não estou dizendo que você não é capaz de imaginar nada de Deus. Você não é capaz de imaginar sequer a sua própria santidade. E, no entanto, a Bíblia está cheia de afirmações. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Isso significa que você poder imaginar algo de Deus não é algo fácil. Então, você, como não pode imaginar o objeto para saber se ele existe ou não, você se contenta com a definição nominal e começa a raciocinar com base nela. Ou seja, você está falando de um objeto que você não conhece, nem sequer imaginariamente. Hã? Ora, eu lhes digo pela prática, pela experiência, as práticas da Igreja Católica, orações, a confissão, a comunhão, a missa, etc., etc., são um imenso aparato que, pouco a pouco, vai abrindo você para você conseguir imaginar algo a respeito do que é o bem. Então, isso quer dizer que, se você está orando, confessando, comungando, etc., etc., bom, então você está preparando o seu cérebro para imaginar algo de Deus. Agora, se a pessoa não fez nem isso, como é que ela pode discutir esse objeto que ela não é capaz de imaginar, nem por uma analogia longínqua, existe ou não? Imagina, por exemplo, que você fosse o Santo Padre Pio de Pietrelcina. Como seria a sua vida? O que que é uma vida de santidade que culmina na produção de um número enorme de milagres? Eu digo, ah, você não é capaz de imaginar o Padre Pio de Pietrelcina e quer imaginar Deus e até saber se ele existe ou não? Mas tu é burro mesmo, hein? Então, é este o problema. Se você parte do princípio de que a sua inteligência, tal como ela está montada no momento, dentro dessa sua personalidade feia, disforme, egoísta, covarde, mentirosa, está habilitada a opinar sobre as questões mais altas do universo, em campos que você não consegue sequer imaginar, então você entrou na primeira opção, meu filho. Você entrou na primeira opção, por quê? Porque você não quer ter esse trabalho. Não é possível você saber absolutamente nada, nada, nada, nada, nada de Deus se você não tem ideia, não digo num ser infinitamente bom, não estou dizendo isso, mas se você não é capaz de imaginar alguém melhor do que você. Então, definimos Deus. Por exemplo, quando o senhor Richard Dawkins imagina Deus, ele imagina um ser, tá certo? Que desde fora criou um treco chamado mundo. Mundo definido tal como, né, a ciência o define. Eu digo, mas esse Deus evidentemente não existe. Então, para que você demonstrar que ele não existe, se está na cara que ele não existe? Para que discutir quanto, né, provar a inexistência de algo que na sua própria definição não pode existir? Então, se você partiu para isso, então significa que você pretende que a sua inteligência, tal como ela existe agora, tá certo? É capaz de dominar todos os assuntos sem que você se modifique em nada, sem que você amplie sequer a sua imaginação. Não é maravilhoso? Então, se você pode, por que que o Tiririca também não pode? O Tiririca também deve ter as suas concepções metafísicas. O Lula tem. Metafísicas e teológicas. Tá certo? Então, se o Lula pode, por que que o Richard Dawkins não pode? Então, o problema dessas pessoas é simples assim, falta de imaginação. Na hora que você tenta imaginar, conceber o objeto do qual você está falando, você vê que ele te transcende. Tá certo? Mas, isso quer dizer que a nossa aproximação desse objeto é um esforço de imaginação que não vai terminar. Tá certo? Mas que, ultrapassado um certo ponto, você pode dizer que você sabe do que você está falando. Você sabe pela função que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Quer dizer, que você, sendo capaz de imaginar certas qualidades, você é capaz de antecipar, de algum modo, a ampliação infinita dessas qualidades. Mas se você não tem ideia nem das qualidades, quais são? O que é santidade? Se você não é capaz de meditar sobre a santidade e imaginar você mesmo agindo como um santo, meu filho, então você não pode abrir a boca para falar de Deus. Porque você não é capaz nem de imaginar uma qualidade de Deus, nem mesmo em quantidade finita maior do que a sua. Então, vamos dizer, religião ela existe para tornar você capaz de conceber algo do que você está falando. Então, se depois de você praticar essas coisas com toda a devoção, anos a fio, você chegar à conclusão, não, tudo isso só existe na minha imaginação. Não tem nenhum correspondente objetivo, aí sim você tem, terá a sua razão. Só que isso não vai acontecer. Porque o esforço de você imaginar algo maior do que você, ele tem um efeito sobre você. E daqui a pouco você começa a ver que este elemento que você está tentando imaginar está produzindo efeitos que não foi a sua imaginação que criou. Então daí você começa a se interessar por outros efeitos. Não é isso? Por exemplo, os milagres. Eu digo, sem um estudo dos milagres, nada de sério se pode falar sobre a religião. Outro dia me chegou na mão um livro que chama O Livro dos Milagres. Então, o sujeito narra um monte de milagres que foram observados no islamismo, no judaísmo, no budismo, histórias de milagres, né? Eu digo, nossa, essas histórias são todas ótimas, maravilhosas. Só tem o seguinte, eu não tenho o menor interesse por milagres que foram praticados 2.000 anos ou 3.000 anos atrás e que nos chegam sob a forma de histórias, né? Porque se os milagres não prosseguem agora, então eles têm apenas uma função cultural mitológica. E nesse sentido, tanto faz ser milagres budistas, islâmicos, etc, etc. Mas só existe uma entidade no mundo que se preocupa em verificar e atestar cientificamente os seus milagres. Isso é a Igreja Católica. Né? Isso é a mesma coisa que dizer, só existem milagres na Igreja Católica. No resto existem histórias de milagres. É muito diferente. Então, desses milagres do Padre Pio, nenhum foi jamais impugnado. E os fatos estão aí. Então, você quer imaginar o que é a santidade? Então, é o seguinte, você observa a santidade em ação para você poder imaginar melhor. Imagina, então, você mesmo fazendo os milagres do Padre Pio, somente com as forças que você tem. O poder do pensamento. Meu filho, não chega na esquina. Então, você vê que a santidade implica a abertura, vamos dizer, a um outro agente que transcende a própria pessoa do santo. E que este elemento age fisicamente, no universo físico. Então você começa a entender alguma coisa, pô, raios, não é que a igreja tem razão? Tudo isso é bastante simples. Mas depende de uma opção inicial. Se você fez a opção imanentista, você vai dizer que só acredita naquilo que é imanente ao mundo. Não, meu filho, você não conhece o mundo. Você só acredita no que é imanente à sua cabeça. Então você é o eu soberano e fora de você e acima de você não existe nada. Se você quer isso, aí quem é que pode segurá-lo? Então, não há sinceridade nessa opção. Essa opção é sempre da boca para fora. E por isso ela sempre tem que se defender, quer dizer, com mentiras, com falsificações, etc, etc. Então, é um negócio que chamava Henri Bergson, alma fechada, alma aberta. O imanentismo, o que é? Alma fechada. Se você fez essa opção, meu filho. Então aí o cidadão aí, como é que chama? Cardona, tem toda a razão. Tá? Então eu acho que por hoje vamos parar por aqui. Até semana que vem, muito obrigado.